Panorama Agrícola para 24 de maio de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é sexta-feira de lua quase cheia, 24 de maio de 2013. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: o cão não ladra por valentia, mas sim por medo. Você confere no programa de hoje os benefícios do SC Rural em São João do Oeste. E receitas de arroz vermelho e preto. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Não fume. Quais são os riscos para uma criança que vive com fumante num ambiente fechado? Aumento de incidência de pneumonia, bronquite, agravamento de asma, além de uma maior probabilidade de desenvolvimento de doença cardiovascular na idade adulta. Assim, não fume, proteja o seu filho. É hora das notícias. Hoje, amanhã e domingo, no Centro Multiuso de São José, acontece a Feira de Talentos da Agricultura Catarinense. A Feira da Visibilidade e valoriza produtos da agricultura familiar. A feira tem entrada gratuita e será realizada hoje das 4 da tarde às 10 da noite, no sábado das 10 da manhã às 10 da noite e no domingo das 10 às 6 da tarde. Feira de Talentos da Agricultura Catarinense no Centro Multiuso de São José, hoje, amanhã e domingo. Os Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Desenvolvimento Agrário e a Companhia Nacional de Abastecimento vão criar uma rede de apoio à comercialização da produção dos assentados da reforma agrária. Essa nova rede tem como objetivo ampliar o acesso dos assentados da reforma agrária ao Programa de Aquisição de Alimentos do Governo, PAA, instrumento de inclusão produtiva e geração de renda e de estímulo à organização entre as famílias agricultoras. No ano passado, 37 mil famílias de assentados da reforma agrária venderam seus produtos para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, nós vamos conversar sobre arroz. Recentemente, a Estação Experimental da IPAGRE em Itajaí lançou um boletim didático, caderno de receitas, tipos especiais de arroz, arroz rubi e arroz ônix. Quem organizou esse caderno de receitas, esse boletim didático, foi a agrônoma Gabriela Neves Martins, pesquisadora da Estação Experimental da IPAGRE em Itajaí. O porquê, Gabriela, desse caderno especial de receitas com receitas de arroz vermelho e arroz preto? Para complementar o lançamento, né? Para as pessoas que não têm muito conhecimento em relação a receitas, né, de como a gente está acostumado com arroz branco, arroz parbolizado, e ali dá algumas ideias de como usar e como fazer esse arroz especial que foram lançados pela EPAGRE. E o ouvinte pode acessar esse boletim didático com tipos especiais de arroz aonde? Ele está no site da EPAGRE. Na parte de publicações tem para fazer download. E a gente tem aqui na Estação Experimental de Itajaí, ainda tem algumas publicações. Como surgiu a ideia de fazer esse caderno de receitas, Gabriela? Como eram tipos especiais, eram novos, a EPAGRE ainda não tinha. Então, para que gerasse a curiosidade, pelo menos nos consumidores, né? Como tem a parte de extensão rural que trabalha também com a parte de dona de casa. E a gente fez uma oficina junto com aquelas receitas para informar para restaurantes, pessoal que trabalha com restaurante natural, bistrô, que fazem receitas mais elaboradas, com tipos principalmente de arroz preto. E isso cria uma curiosidade em cima desses novos cultivares. Então, ali a pessoa vê, né, que foi lançada a cultivar e tem ali a possibilidade e informações para testá-los, né? Na sua avaliação como pesquisadora e consumidora, fica melhor um arroz vermelho ou um arroz preto? No meu paladar, eu prefiro preto. E o caderno de receitas traz mais de 10 receitas, correto? São números iguais entre eles. Acho que, se eu não me engano, são 5 de vermelho e 5 de preto. Correto. Alguma receita lhe chama atenção? Não, eu particularmente tenho... Ali chama atenção, tanto preto quanto vermelho, você tem receitas salgadas e tem doce. Né? Às vezes as pessoas não têm muito conhecimento de receitas doces. Ali nós temos pudim de arroz preto, que foi elaborado por extensionistas aqui da estação, que trabalha aqui na região de Itajaí. Foram elaboradas aqui, as fotos são daqui, e foram testadas aqui. Correto. E com relação à pesquisa do projeto Arroz, tanto o arroz rubi como o arroz ônix, o vermelho e o preto, você vê expansão nesse mercado? Sim, a pesquisa com ele continua. A pesquisadora responsável é a doutora Esther Wickert. Esse trabalho continua. A intenção do projeto é ter no portfólio de tipos especiais um arroz de cada tipo. Um preto, um vermelho, um arbóreo, um aromático. Quando se fechar ali o portfólio com os tipos especiais, estiver completo, aí a pesquisa vai poder ser reduzida. Por enquanto, continua. Falta, então, ainda o arroz... Arbóreo, o aromático já tem um quase pronto, um para comer culinária japonesa. Aí, sim, fecha o... Provavelmente vai sair um novo vermelho, um novo preto mais produtivo, mas, por enquanto, é esse. Você ouviu no Alimento e Companhia de hoje entrevista com a pesquisadora do Projeto Arroz de Itajaí, Gabriela Neves Martins. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Muitos dos projetos apoiados pelo Programa de Estado SC Rural começam a ser inaugurados. É o caso da Cooperativa Mista da Agricultura Familiar de São João do Oeste, oeste de Santa Catarina, a Copafásio, que inaugurou recentemente a sua sede própria. Para a construção da sede própria, a cooperativa contou com o apoio do Programa SC Rural por meio do Fundo de Investimentos Sustentáveis. Com a sede, aumenta-se a organização e a competitividade da agricultura familiar em São João do Oeste. Além da sede própria e de melhorias na infraestrutura do seu sistema de comercialização, a cooperativa em São João do Oeste ganhou investimentos para melhorias nas agroindústrias de associados e para a aquisição de equipamentos para o processamento de produtos. Esses investimentos vão possibilitar para as agroindústrias familiares da região que elas aumentem a capacidade de produção. O projeto estruturante da Copafásio foi da ordem de R$ 548 mil, com um apoio previsto do Santa Catarina Rural da ordem de R$ 274.637. Reais. Desse total de apoio do SC Rural, R$ 185 mil foram destinados à construção da sede da cooperativa. O restante foi destinado a investimentos nas agroindústrias de seus associados. A obra de 420 metros quadrados foi construída num terreno de 9 mil metros quadrados a 2 quilômetros da cidade de São João do Oeste. A sede própria da cooperativa conta com salas para administração, reuniões e capacitações e com amplo espaço para carga, descarga e armazenagem de mercadorias que são adquiridas ou vendidas pelos associados. Além disso, existe no pátio da unidade um espaço para a garagem dos caminhões que transportam o leite produzido pelos associados, assim como tanque de combustível para o abastecimento de máquinas e equipamentos dos associados da Cooperativa Mista da Agricultura Familiar de São João do Oeste. As agroindústrias familiares que receberam apoio para melhorias são de panificação, beneficiamento de derivados da cana-de-açúcar e beneficiamento de frutas e hortaliças para a produção de conservas. Com o apoio do SC Rural, no valor de aproximadamente R$ 14 mil, mais o valor da contrapartida, A família Lotterman, por exemplo, aumentou as instalações da agroindústria, instalando um sistema de captação e armazenamento de água da chuva e um sistema para o tratamento adequado dos dejetos, além de comprar equipamentos para melhorar a rotina diária de trabalho na agroindústria. Um exemplo mais notável foi uma máquina de lavar pepinos. Antes, a família levava 4 horas para lavar 40 quilos de pepino. Hoje, com a máquina, esse serviço é feito por uma só pessoa e não leva mais do que 20 minutos. Hoje, a Copafásio conta com 189 agricultores familiares associados. É o Santa Catarina Rural Cooperação para o Desenvolvimento apresentando seus primeiros resultados. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.